35220, redução para 1809, desça para 4000, pai, sem negar no 020. Ok, para 4000, reduzido para 1809, estado 020. RP5220. RP7721, desça para o nível 050, redução para 2009. 050, reduzindo para 200, RP6721. Nível 340, via pêndulo 10 até SMAP, após, conforme o plano de voo, a decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bridge, intercept aéreo pêndulo 10, controle 120, decimal 8, achane 5563. Para 2162, para o curso do localizador, curva direita, proa 065, reporte estabilizado. CN, direita 065, reportar estabilizado. Zero, com curva direita, na subida da El, após da El Leda, após direto Blitz e Upper Zulu. 120, aciona 5563. Seguinte, correto, tá 3191, e chame pronto, foguete 612. Para postar acionamento gate 1 no azul 4463. Autorizado, 4463 azul e chame táxi. Autorizado para postar acionamento gate 1 no azul 4463. 090 de Salvador. Gostaria 2162, desce para 2000 pés, reporte estabilizado. Ciente, está estabilizado, 2000 CPC até 2000 pés, já está estabilizado. Segue a rádio transferência. RP5220, desce para 3000 pés. Para 3000 pés, 5220. 76. Passaria 2230, completo sinal, semi torre, 118 decimal meio. 118 meio, passaria 2230. Salvador, muito boa tarde, passaria 2230, estabilizando o localizador da 10. Sim, tem ponto passando externo, passaria 2230. Pode estar passando externo, 2230. 35220, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 090. Esquerda 090. Boa tarde, azul 4076, táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. E a Alfa antes da Juliette chama para ingresso, azul 4076. 65631, graças, pode. RP7721, desce para 4000 pés, que é legal 1020, redução para 1809. 1080, reduzindo 4000 pés. 1020 é o ajuste. Pode voar, Duna? Negativo número 3 na aproximação. 7721. Sim. Manda 1020. Pensa 21. Prossiga. O ajuste confirmando, por gentileza. 1020, 7721. 120, obrigado. 43804, redução para 2109. 210, 2104. Pouso autorizado, vento 160 graus, fica com nós. Autorizado, pouso 110, passaria do 2230. O 2162 tem condições de manter velocidade até o externo? Afirmo, confirmo, a presente velocidade? Se puder. Afirmo. Ataque azul 4463, informa 57 a bordo, autonomia 0300, alterna Salvador. Ciente, azul 4463, táxi à direita, ponto de espera da 10186 torre, o ajuste é 1020, boa viagem. autorizado, táxi para um ponto, espera da 10, torre no 8, decimal meio, ajuste no 020, azul 4463, boa tarde. Azul 4076, ingresse na Juliette, o gate é o 03, fique atento à saída do tráfego da companhia. Recente, ingresse a via Juliette para o 03, está atento ao tráfego, azul 4076. Na esquerda 160. Correção, direita, 160. Direita, 160. Controle 6721. Prossiga. Bem reduzido, está com 160 nós. Pode considerar como limite o curso do localizador? Negativo, aguarde. Corsário 2162, mantenha a velocidade, semi-torre 118 desse momento. Gente, eu não ouvi desse momento. 97721, estou autorizado para acertar nessa prova. Acertar nessa prova, 6721. Salvador, Força Aérea 2162. 2162, sem do tráfego da aproximação, reporte externo. Gente, reportará externo. Vai reportar estabilizado no localizador, 5220. Tá 3804, disparou 4 mil pés, que nega 1020, redução para 1809. Operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 005. Sente, operação esquerda 005, descendo para 4 mil, está mantendo 038, direita, então proa 040, aliás, 005, desculpa, agora esquerda 005. 4761, desça para 2 mil pés, autorizado chamar ele a ser porto estabilizado. 2 mil, chamar ele a ser estabilizado, 621. Tá, 3216, desça para o nível 050. 050, 3216. Alô, Salvador, bom dia, boa tarde, eu passaria 2230. Boa tarde, passaria 2230, táxi pela Alfa. E mantém a posição da Juliette. Alfa, Alfa Juliette, passageiro 23. Esse marcador está no 2162. 3216, redução para 2009. 209, 3216. Salve Salvador, o TAN 3191 informa 200 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 para o táxi. 3 horas e 30, 200, qual alternado? Alterna com. Sente, táxi pelo pátio e Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre 186. O ajuste agora é 10-9, TAN 3191, boa viagem. Sente, pátio, e no ponto de espera 186, ajuste 10-9, grave. Aprovador, o WebJet 6741. Com 141, 4 horas e 10, com fins para táxi. Gente, o 6741 segue o Airbus da TAM via Pátio Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre 186. Ajuste 10-9, boa viagem. Segue Airbus da TAM, Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 186, ajuste 1019, grato. 6741. O passaredo 2230. Observe o Boeing da Webjet, assim que o tráfego deixar o eixo da Juliette livre, está autorizado a ingressar no pátio, a remota é a 14. Sente, após a passagem do Web, livrando, remota 14, passagem 2230. TAN 3804 para o curso do localizador, curva direita, proa 060. Direita, São 5220, informarei para o senhor. 020. Fazer o 4463, controle em 20.8. Vem 3216, desça para 3000 pés, QNH 1020, operação para sequenciamento, curva esquerda proa 015. Ok, desce 3000 pés com 1020, esquerda 015, 3216. Botão 3804, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, botão 3804. Luiz, 1962, condições livrar no hotel? Ok, hotel Pátio Militar, com 0633, frequência livre estacionar. Salvador, Ursa. Luiz, 191, sendo o tráfego, mandando ponto de espera. Salvador, muito boa tarde, total 9896. Total 9896, autorizado chegar da Mari, despere nível 050. Da Mari para o 050, total. Décima 721, completo sinal, Sami Torre, 118, decimal 6. 186, mensa 21. Tá 3216 para o curso do localizador, curva direita para o 060. 060, tá 3216. Estou agora na cortiça, pelo tráfego além mantém, já faz para decolar com autorizado. 7, 3216. Entre os 2017, desça para 2000 pés, autorizado sinal MS. Redução para 1709, reporte estabilizado. Força aérea, bem-vindo. Então, 3216, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, redução para 1709, reporte estabilizado. 1709, o TAN de 3216, descendo para 2000, autorizado LS. Azul 4463, está cruzando 940. Sim, só aguarde coordenar transferência, azul 4463. 63, obrigado. 5220 livrou na sua escuta. Gente, 5220, táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. Alfa e Kilo, pátio 3, 5220. A posição mais precisa no pátio 3 é a 03, o 5220. 03 do pátio 3, 5220 daqui. para Alfa 4, Vibania 128. Objeto 6721, tem pouso autorizado, pista no zero, vento 1970 graus, escute nós, cheque bem. Livre pouso, 6721. Baixar travado? Afirmativo, baixar travado. 3804 complexo final, semi torre, 1123, final. 2682, 3804. Azul 4463, Sami Recife, 1251, alterne 1-3325. 251, alterna 3325, azul 4463, boa tarde. Localizador está 32 e no meia. Sente a barra de transferência, está 32 no meia. Controle, o TAN 3191, decolando a sua escuta. TAN 3191, contato radar, disponível de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL. Vem medo da presente, TAN 3191. Confirma para o TAN? Vem medo da presente, TAN 3191. Medo da presente, 3191. Torre Abjet 6742. Webjet 6721, solo agora as 38, libere, chame 121.9, solo, bem-vindo. Livrado 219, 6721. Não sei quanto ontem do tráfego, mantém o ponto de espera inicialmente. Sim. 0 da hora. Senhor Guardião, pode prosseguir com um táxi, baixa altura, se reporta na papá, livrando. Livrou, 6721. O TAN 3804, pouso autorizado, pista no zero, vento 160 graus com 9 nós. Time pouso aéreo, TAN 3804. Torre Salvador, TAN 3216, passando Duna. Se tem porte passando este TAN 32. 3216. Por cara. 24. Alfa Juliette, Gate 4, 6721. Já deu livrar na papá. Sente guardião, frequência livre estacionar, reporte no solo. Controle, o TAN 3191 solicita se possível coordenação com o centro, approach street. Sente aguarde, está 3191. Ok, após o staff está autorizado agilizando manobras e vai guardando apenas a pista livre. Sente, após passagem do tráfego, alinha, mantenha, guardando a pista livre. Vai para o jet 6741. T04, bem-vindo, solo as 4-1, libera texto imediato, chame 1-2-1.9. 2-1-9, 3-2-7-4, 3-2-0-4. 3-1-6, externo, baixar travado. Objeto 6741, pista livre, decolagem autorizada, 190 com 11. Autorizado, decolagem da 10, objeto 6741. 3, 2, no mesmo, sim, recusa a aproximação em forma da pista livre, o vento no momento 190 com 11. Mais curto. 26, pista liberada, vento 190 graus com 09, pouso autorizado, segue trem. Baixou travão autorizado no 10, 3206. Minha 741, decolado agora, as 42, controle 120.8, bom voo. 120.8, web 6741. Luma 754, desce para 3.000 pés, que é negar no 08. 3.000 pés, 1.018, 754. Controle Salvador, boa tarde, o objeto 6741, passando 1.800 pés, saída da EL, autoriza para o Adileda, está presente? Objeto 6741, no Adileda, suba ao nível de voo 340, acione 5414. Para o Adileda, 5414, objeto 6741. Solo Salvador, boa tarde, passaria do 2230, tem informação Quebec para conquista, nível 200. Ciente, o passaria do 2230 está autorizado, vitória da conquista. O nível é o 200, a decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor, após Arbor Elefa, e após Elefa, DCT conquista. O controle... 120, decimal 8, acione 5022. Está autorizado, conquista nível 200. Vai decolando a pista 10, com curva direita, saída Arbor. Após Arbor, elefa, elefa direto conquista. Controle 1208 e o transponder 5022, passaria 2230. Está correto, 2230 da passaredo. E chame para puxar e acionar. Acompanhando a posição 14, passaria 2230. Dois, cinco, 3191. 641, contato radar cruzando 5500, radar 340, saída da EL. Tá, 3216. 3216, táxi via Alfa Juliet, gate 02. Alfa Juliet, gate 02, tá, 9896, estabilizou o localizador. Total 9896, complete final, se me correu no banco desse nome. 186, torre, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, total 9896. Boa tarde, total avistado, reporte passando externo, baixo travado. Reporte passando externo, total 9896. Salvador, TRIP 5490. Prossiga, TRIP 5490. Ciente da Quebec, solicita 160 para Petrolina. Ok, o TRIP 5490 será coordenado, aguarde um instante a cópia. Aguardando 5490. Ah, baixada travada? Com certeza, senhor. Tente. Muito boa tarde, Trip 5240. Trip 5240, boa tarde. Desça para o nível 050, autorizado chegada a mão. 050, autorizado a mão. 60. A decolagem é da 10. Após decolagem, curva à esquerda, subida Momo. Após Momo, Cógibo. E após Cógibo, direto Petrolina. Controle 120.8 e acione 50.11, trip 5490. Autorizado 60, Petrolina, pista em 110, curva à esquerda após saída Momo, depois Cogbo, depois TCT Petrolina, 1208 controle, 50.11, transponder trip 5490. Correto, trip 5490, chame para puxar e acionar. Chamará 5490. Objeto 6741, chame Recife, 1251, Matern, 13325. 1251, 13325, o objeto 6741. Tá 3566, apertado de chegada Mário, desce para o nível 060. Direito 121.9, Paulo Salvador, bem-vindo. Positivo, valeu, 1219, muito obrigado. Trip 5240, informe velocidade indicada. 230. Tem condições de manter até Duna? Afirmo, até 24. Gente, mantenha 240 mais. 240. Alfa e Kilo para o pátio 3. O total 9896. Positivo, Alfa Kilo para o pátio 3. Total 9896. 40. Prossiga. Eu me empolguei aqui, 24 de Duna é muito pra mim. Confirme. 240 vai ser muito pra mim até Duna. Pode reduzir um pouquinho antes? Acreditado, prefeito 240. Ok, a gente vai manter o máximo que der então. Minha redução para 2309.